temos, para não atrasarmos muito o programa, pá, seria bom que não ultrapassássemos muito aquela hora e meia que está destinada para a conversa. Portanto, se puder ser, se for menos, bem, se mais é que não pode ser. Isto é uma conversa muito informal, pá. Pessoal apresenta os projetos, pá, dos seus editores, como quiser. Vamos abrir aqui um pequeno espaço. O João Henriques queria falar do livro de Phil Miller, não é? Se calhar todos os seus editores concordaram em dar-te um espaço para tu. No fim, pronto. Fica aí, ó. Queres começar tu, Eduardo? Falar do projeto. Ah, eu também. Pronto, então, boa tarde a todos. Eu aqui represento um coletivo que se chama Barricada de Livros. Portanto, é um coletivo pequeno, somos 4 pessoas, assumidamente anarquistas. E isto, no fundo, é um antigo sonho meu, pai, que arrastei mais 3 pessoas para ele. 4 pessoas que há muito tempo ligadas à escrita, às revistas, aos jornais, etc. E que agora, portanto, estamos a concretizar um pouco esta ideia, pai, este sonho de editar com uma certa regularidade. O objetivo é editar 3-4 livros por ano, portanto, não é muito, mas se calhar para a realidade portuguesa não é má. E, portanto, que tipo de livros é que editamos? Basicamente, o nosso objetivo são 3. Portanto, primeiro, editar livros que representem uma certa visão, ou que deem a conhecer visões do anarquismo, grupos, pessoas marginalizadas ou marginais dentro do anarquismo. Ou seja, que estejam fora das correntes dominantes, do anarcossindicalismo, do anarcocomunismo, etc. Segundo, editar livros que sejam, ou editar textos inéditos em português, portanto, seja aqui, seja no Brasil. E terceiro, procurar a preços relativamente acessíveis livros que são feitos com uma certa paixão, portanto, livros feitos em offset, cozidos, colados, em que o papel é bom, portanto, isso representa um bocado aquilo que nós. Como nós encaramos os livros, portanto, com um certo amor, com uma vontade que eles fiquem. E, portanto, os textos que editamos, para além de serem originais, nós procuramos também que eles estejam ao alcance de toda a gente. Portanto, são textos em que há muitas notas, ou seja, ninguém tem que ser um especialista em anarquismo para poder comprar o livro, percebê-lo e gostar ou não gostar. Pronto. Portanto, dentro desta ótica, já editámos 2 livros. O primeiro é uma coletânea de textos sobre o roubo revolucionário, portanto, sobre o ilegalismo, aquilo que é geralmente chamado ilegalismo, ou seja, anarquistas que enverdaram pelo roubo, mas não um roubo qualquer, portanto, apenas roubavam as classes dominantes e, obrigatoriamente, uma parte daquilo que roubavam era dado ao movimento, financiar jornais, financiar revistas, caixas de solidariedade, auxiliar famílias em que o chefe de família estava hospitalizado ou era preso e, portanto, precisavam de ajuda. Portanto, começamos com uma perspectiva histórica, depois falamos dos franceses, portanto, o ilegalismo começa em França no tempo da Belle Époque. Alexandre Marius Jacob é a figura mais, enfim, mais emblemática dentro deste grupo e Clément Duval. E depois na Argentina, com Severino de Giovanni, Rossini, etc. Portanto, já é um outro tipo de ilegalismo, portanto, eles aí já assaltam bancos, mas sempre numa perspectiva, sobretudo Rossini, não violência, de conseguir fazer tudo sem que hajam mortes, etc. Pronto. Portanto, publicamos, no fundo, as suas declarações políticas, aquilo que o Alexandre Marius Jacob escreve para ser lido no tribunal, aquilo que o Clément Duval escreve para ser lido no tribunal, e um texto que, enfim, poderá ser do Rossini, poderá ser do Severiano de Giovanni ou de outro qualquer, não se sabe bem quem é o autor. Daí o título, preferir roubar a ser roubado, portanto, isto é uma frase da declaração do Alexandre Marius Jacó. O segundo, enfim, dentro desta lógica de dar a conhecer grupos, neste caso é um grupo pouco conhecido ou quase praticamente desconhecido, é uma coletânea de textos de um grupo que se chamou Os Cangaceiros. Portanto, foi um grupo francês, meados da década de 70 até meados da década de 90, adotou este nome, Os Cangaceiros. Tem uma revista, também chamada, primeiro tinha uma outra revista que se chamava Os Coveiros do Velho Mundo, Le Fossoyeur du Vieux Monde. Depois, já em Paris, mudaram o nome e passaram a uma revista chamada Os Cangaceiros. E, portanto, também é uma coletânea de textos. Esta é a mais completa, enfim, à exceção do francês, penso eu que é a coletânea de textos mais completa que está editada, nem em espanhol, nem em italiano. E, portanto, é uma perspectiva dos textos dele, dos textos todos deles, tirado das três revistas que eles fizeram. Enfim, aqueles textos que se lê sempre, não é? Escolhemos não aqueles textos muito específicos sobre esta ou aquela situação que poderiam ficar fora do contexto, mas textos que podem ser lidos em qualquer altura. E, portanto, juntámos também o último texto que foi escrito por uma rapariga, que era membro do grupo e que, enfim, escolheu a data da sua morte, tinha cancro e isolou-se, não quis mais a medicina química, não é, tradicional, e enverdou por outro tipo de tratamentos, escolheu a data da sua morte e pronto. E escreveu um livro, foi a última coisa que eles fizeram, foi editar este livro dela, que são textos políticos, textos de reflexão sobre a medicina, etc., e depois suicidou-se. E publicámos o prefácio, é um último texto que saiu já 2 anos depois, ou 3 anos depois, do desaparecimento deles, em que é um bocado a explicação que eles dão para o facto de terem desaparecido. Portanto, digamos que havia uma grande pressão das polícias e do Estado francês à procura deles. Eles, enfim, acharam que não queriam acabar os dias deles numa qualquer prisão do Estado. Já tinham feito o que achavam que tinham a fazer e, portanto, desapareceram, cada um foi para o seu lado. E, portanto, estes são os dois, está quase a sair o terceiro, não está pronto a tempo da feira, mas irá sair eventualmente em maio, que também é uma nova coletânea de textos sobre um anarquista italiano, também, enfim, marcou uma época em Itália, mas que é completamente desconhecido em Portugal, só houve um texto dele até agora publicado na revista A Ideia, já há muitos anos, que é o Amadeu Berton. Pronto, e portanto a perspectiva é esta, dar a conhecer organizações ou grupos ou pessoas, por exemplo, uma anarquista norte-americana de quem eu gosto muito, a Voltairine de Cleyre, que portanto é praticamente desconhecida na Europa, será outra em perspectiva que irá ser publicada também. Portanto, a perspectiva é esta. Optámos por um formato, vamos criar uma certa imagem de marca, portanto, livros sempre com o mesmo formato, sempre com a mesma mancha de leitura, sempre com, enfim, capas que nós achamos que são atrativas, etc. E pronto, e é isto. Mais a dizer. Olha, não gostou, não é? O pequeno. Hã? Estava a chorar. Não gostou como acaba. Portanto, já agora, só para uma última referência. Portanto, nós somos 4, como disse, mas depois há sempre pessoas que gostam de um determinado livro e que colaboram. Por exemplo, a pessoa que fez a capa deste primeiro está aqui nesta sala, não é? Portanto, resolveu. Epá, se vais publicar isso, eu quero ser eu a fazer a capa e tal. Portanto, há sempre uma série de pessoas que, epá, se é os cangaceiros, eu ajudo a traduzir, etc, etc. Está aqui outra pessoa, também nesta sala, que ajudou a traduzir os cangaceiros. Portanto, nós funcionamos um bocado nesta base. Há um núcleo duro, somos 4, e depois há uma série de pessoas que vão colaborando, que simpatizam com aquele livro que vai sair, e então vão colaborando especificamente neste livro. Pronto. Digamos que é um coletivo um bocado móvel também nesse aspecto. Pronto, tá. Obrigado. Eu, na verdade, não tenho muito a dizer, porque nós não somos propriamente um coletivo, também não publicamos com periodicidade, fazemos as coisas porque, ou pelo menos eu faço-as com a moto, porque há uma certa vontade de editar, independentemente do selo editorial que possamos ter, porque ora editamos com textos subterrâneos, ora editamos por textos, através de textos ígneos, ou podemos editar através de outra coisa qualquer, porque o que é importante, de facto, é que livros que nos interessam, livros que não existem em português, livros que as pessoas possam ter interesse, saiam, seja de uma forma ou de outra. Na verdade, na altura, quando editámos o primeiro livro, tínhamos vontade de o editar, este livro em concreto, que era um livro sobre um anarquista, um texto de um anarquista italiano individualista do princípio do século XX, que nós gostávamos bastante, e demos-nos ao trabalho de traduzi-lo, etc., e editá-lo. Era um livro que só tinha sido editado em inglês. Há uns textos também em castelhano, mas tão completo, uma edição tão completa só havia de facto em inglês. Editámos o livro, já está quase esgotado, já não temos quase exemplares nenhums. Já o vendem em segunda mão? Já o vendem em segunda mão no OLX. e sim, e depois eu vou. Mais ou menos a ideia é dar continuidade à edição de textos. Estava a dizer, damos continuidade à edição de alguns textos que tínhamos interesse, gostávamos de porventura poder ter mais tempo disponível para isto, não temos. Mas há coisas que porventura iremos fazer no futuro. Há um livro que está quase pronto, de um anarquista poeta chileno chamado Jesus Sepúlveda, que havia uma edição em português do texto português do Brasil, mas queremos editar agora em breve. O livro chama-se O Jardim das Peculiaridades. E depois há outros textos que estão já traduzidos, etc., e que iremos editar, talvez até em colaboração com o Júlio Henriques, que também ajudou, por exemplo, no livro do Freddy Farman, e ajudou agora neste livro do Jesus Sepúlveda, porque de facto o interesse é poder traduzir livros anarquistas. E na nossa ótica, a edição anarquista de facto é miserável em Portugal, quase não existe. E acho que é uma coisa que não é assim tão complicada de fazer, dá trabalho, mas que se houver vontade, se houver essa disponibilidade, etc., e se houver um pouco de aplicação, eu creio que melhor ou pior pode ser feita. E nós vemos que, por exemplo, em Espanha, edita-se muita coisa, umas vezes edições mais cuidadas, outras vezes menos cuidadas, mas o que é certo é que há muita literatura dentro do que se poderá chamar o âmbito anarquista. E depois fazemos essa conversação também com França, ou com Itália, ou com outros países, e depois porque é que aqui não há? Porque é que aqui ninguém se dá o trabalho de fazer? Porque é que aqui não surgem textos? Porque é que aqui ninguém escreve? Etc. E é esse tipo de questões que devem ser levantadas, e se calhar com um pouco mais dinâmica, porque na minha ótica o livro, de facto, é algo que faz sempre parte daquilo que se chama o movimento anarquista, que ajudou a mobilizar as pessoas, etc., e continua a ser importante ainda hoje em dia, apesar de hoje em dia as pessoas talvez terem acesso a livros noutras línguas e poderem ler livros noutras línguas, etc., mas por que não tentar também editar em língua portuguesa? Eu não sei, não tenho assim muito mais a dizer, na verdade, um pouco mais isso. Não sei se o Mota quer adicionar algo. Já disseste tudo. Não sei, outras pessoas aqui têm uma experiência mais longa, digamos, do que é a nível do mercado editorial, não é? Isto acaba de ser um fiasco financeiro também, entregas-te um bocado pelo amor à causa. As coisas geralmente não funcionam muito bem quando a causa, sempre se acaba por desistir em determinado momento, se acaba por se tornar uma edição. Acabas por pagar com o dinheiro que vai-se fazendo, não é? Muitas vezes, ou com os trabalhos que as pessoas têm, porque não se recupera muito daqui, não é? Muitos livros acabam por ser oferecidos, o interesse também está em que circula. E essa é outra questão. Depois há problemas de distribuição, etc. E nós, por exemplo, a distribuição que fazemos é em alguns locais de pessoas que têm alguma afinidade e que acabam por vender os livros. Se fizermos poucas tiragens também, porque também não vale a pena fazer muitas, tentamos fazer com que o preço seja o mais baixo possível para que podermos vendê-lo também baratos, para as pessoas poderem ter acesso a eles mais facilmente. Mas também os livros de cada não são tão cuidados, porque não são offset, não são, são digital, etc. Mas o interesse aqui é também fazer as coisas acessíveis a quem quer ler os livros. E pronto, esse é um daqueles problemas, porque não há aqui um interesse económico por trás e não há nem sequer há essa vontade sequer de ter esse interesse económico. Há a vontade das pessoas poderem ter acesso aos livros. A questão da distribuição aqui em Portugal é uma questão que sempre foi complicada, quer a nível de jornais, revistas, etc. No nosso caso, no caso da Barricada, é uma opção nossa. Portanto, nós não queremos mesmo que estes livros sejam vendidos nas FNACs e nas leias e nada disso. Portanto, é mesmo uma opção nossa, só vendemos através de feiras do livro, através de grupos e letra livre, livrarias amigas ou pessoas que fazem parte do movimento, como a Tortuga ou o Gato Fadil aqui do Porto, a Letra Livre em Lisboa, a Utopia também aqui do Porto. Portanto, é uma opção nossa assumida, não é? Não queremos código de barras, não queremos nada disso. Pronto. Agora, na realidade, isto dá para recuperar o investimento de um livro e depois segue para o outro. Portanto, mas também acho que também não estamos nisto para ganhar dinheiro. Não é? Estamos aqui mesmo para. Mas pronto, vai. Nós temos conseguido, portanto, recuperamos o valor do investimento do primeiro livro, depois editamos o segundo e vamos indo assim. Mas na realidade é uma. Assim como os livros são artesanais, a feitura do livro é artesanal, a distribuição também é puramente artesanal. Eu aí tenho tido a vantagem que vou várias vezes ao Brasil e na realidade os nossos livros têm-se vendido quase mais. Enfim. Não mais, mas vende-se muito no Brasil, porque textos originais no Brasil também portanto, é um movimento lá que está em crescimento e também tem sede de conhecer outras coisas que não sejam o tradicional, o Bakunin, o Reclu, etc. E, portanto, há também uma grande vontade de ler e divulgar, etc. Portanto, há essa vantagem. Né? Mas agora, assumidamente, nós queremos este tipo de distribuição. Amigos, bibliotecas, como é o caso do Brasil, bibliotecas que compram e depois eles próprios circulam lá nas feiras do livro lá, etc. Desculpa. Bom, eu sou o Eduardo, eu sou da Livraria Editora Letra Livre, em Lisboa, e somos quatro pessoas que estão ligadas à livraria, e desde o começo, desde que iniciamos o trabalho lá na livraria, tínhamos decidido que uma das coisas que íamos fazer é editar livros. Embora, basicamente, a nossa atividade é uma atividade livreira, no sentido de disponibilizar livros, de ter livros, que hoje não estão no circuito comercial. Mas num sentido amplo, ou seja, nós não somos uma livraria ideológica no sentido estrito, não somos uma livraria anarquista, somos uma livraria que procura ter um acervo do conhecimento humano e das literaturas, que contemple os principais autores, os autores mais relevantes, os autores mais interessantes e muitas das obras que hoje não estão disponíveis no mercado porque esgotaram em Portugal e não são reeditadas. Isto no âmbito das ciências humanas e das literaturas e na literatura entre o romance e a poesia. Inclusive, isto não é só uma estratégia comercial, digamos, é também a nossa visão do que é a cultura libertária. A cultura libertária vai muito além do ideológico, vai muito além do doutrinário. Quando transformamos uma livraria ou um editor num simples instrumento ideológico ou doutrinário, acho que estamos a fechar aqui o campo daquilo que é o campo da cultura libertária, que é muito mais amplo. Dito isto, eu começaria por dizer que quando o Chambel nos convidou para participar deste debate, eu lhe sugeri, inclusive, uma máxima, que eu gosto muito, de um poeta brasileiro chamado Mário Quintana. O Mário Quintana tem uma frase, que muitas vezes é citada por aí nas internets e algumas vezes em livro, que é: os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas. E isto reduz uma perspectiva dos libertários em relação à questão da edição, seja a edição do livro, seja a edição das revistas. Ou seja, toda a nossa propaganda não muda o mundo. Quem mudará o mundo, se quiserem, são as pessoas. A nossa propaganda só introduz informação, conhecimento e cultura para que as pessoas possam, de forma crítica, mudar o mundo. E, portanto, isto é digamos, o primeiro passo em relação à compreensão do papel do livro, o papel de uma livraria, o papel de uma revista, o papel de um livro. Uma segunda consideração que eu faria é histórica. Os anarquistas, no século XIX e no século XX, acreditavam muito na palavra escrita, acreditavam muito na alfabetização, acreditavam muito na escola. Tanto que criaram escolas livres, etc., e difundiam o conhecimento, e tentavam que as pessoas aprendessem a ler e escrever, porque acreditavam que quando as pessoas soubessem ler e escrever, quando os filhos deles fossem para a escola, seriam capazes de não se deixar dominar, não se deixar explorar, serem capazes de interpretar o conhecimento, interpretar o mundo e mudar as coisas. Nós, passado 100 anos, cerca de 100 anos, nos países mais novos menos, de ensino obrigatório, podemos chegar à conclusão de que afinal não é nada assim. Ou seja, hoje que grande parte da população portuguesa e nos outros países da Europa, ainda mais, e mesmo em países do terceiro mundo, no antigo chamado terceiro mundo, mas enfim, das regiões mais pobres do sul, etc., já vão para a escola, o ensino é obrigatório, inclusive na maior parte dos países, as pessoas vão sair de lá mais críticas, mais conhecedoras, mais capazes de mudarem as coisas. Nós vemos, e basta olhar para os estudantes universitários portugueses, os estudantes universitários dos outros países. Se eles hoje estão mais armados para mudar o mundo, têm um conhecimento mais crítico, têm uma perspectiva mais radical e mais culta em relação à sua realidade. Não é verdade. Ou seja, houve uma ilusão no movimento socialista nos seus primórdios que a difusão do conhecimento, o acesso à escrita, por exemplo, a alfabetização, a escola, que iam possibilitar alguma coisa que não possibilitou, pelo contrário, destruiu aquilo que era a cultura operária muito difundida nessa época, que era uma contracultura em relação à cultura dominante, e que era fundamental, e foi fundamental para criar os grandes movimentos sociais, o grande movimento operário da época, etc. Portanto, a institucionalização das crianças, o facto de nós aprender a ler e escrever, não nos armou mais para mudar as coisas na sociedade. A terceira consideração é que, infelizmente, por algumas razões, nos meios anarquistas se difundiu hoje uma espécie de neoprimitivismo que não tem nada a ver, digamos, com os correntes primitivistas no outro sentido, mas que eu chamo neoprimitivismo, que é achar que o livro não serve para nada, que o conhecimento escrito não serve para nada, que a cultura humana não serve para nada, e o que vai determinar as coisas é o ativismo, puro e simples, e que o resto, a história está lá no passado, não nos interessa saber nada do passado, porque nós é que vamos mudar as coisas, porque vamos ser muito não sei o quê e tal. Eu acho que esta é uma nova forma de ilusão. Uma outra forma de ilusão, é um pouco contrária desta, mas que sofre o mesmo mal, que é a ilusão de alguns setores, que tudo está na ponta do dedo, ou seja, se tem um smartphone, se tem um computador, eu vou entrar no Google e vou saber tudo. Nem preciso ter livros em casa, não preciso ler, não preciso saber nada, não preciso de ter conhecimento, porque está tudo na ponta do dedo. Quer dizer, eu vou ao Google, como o Noutro País. Ah, foi naquela data e tal. Qual foram os principais atores na Comuna de Paris? Tal. Revolução Francesa, Revolução Russa, não sei o quê. E eu fico a saber tudo, então eu não preciso ter livro, em casa não preciso nada. Há pessoas até que dizem que ah, tem aqui uma pena, tem a Biblioteca do Congresso Americano. Não sei se é possível, é o Congresso Americano, uma pena, mas, no entanto, isso é a maior demonstração da ignorância. Não há para fazer nada, não há para fazer nada, como uma chave libertadora, quando é ao contrário. Mas essa ilusão, que tem também a ver com outra ilusão no outro lado, aquela ilusão de nunca saber nada, partida de um pouco da mesma ideia, que tudo é fácil, portanto eu no Google vou saber tudo. Mas como nós sabemos, hoje uma parte substancial da população nos países ricos, ou nos países da Europa, enfim, nos países industrializados da sociedade de consumo, têm acesso às internets, têm acesso a essas tecnologias todas, dos smartphones, dos computadores, etc. E nem por isso elas têm um conhecimento maior, uma capacidade de interpretação maior, crítica, em relação à sua realidade. Nem basta nós falarmos das eleições na Europa e das eleições do Trump, nem nada, porque está tudo demonstrado aqui, até com a reeleição do Passos Coelho aqui em Portugal, após todas aquelas políticas da Troika. Portanto, nós vemos que, efetivamente, são tudo ilusões que partem de alguma forma os mesmos problemas. Por isso, eu continuo a achar que grande parte do que nós temos a fazer é contribuir para criar zonas livres, zonas autónomas, no sentido do outro, e não no sentido que eu digo zonas libertadas, seja no campo da cultura, seja no campo, digamos, do espaço, da geografia. No campo da cultura, desde logo, porque um dos problemas que o anarquismo tem é, efetivamente, o desconhecimento, o da difusão das suas ideias. Isso foi um problema histórico que foi relativamente bem resolvido, porque através da propaganda na sua época o anarquismo chegou a muita gente e muita gente partilhou das ideias do anarquismo, mas que hoje nós estamos numa escala quase zero, né? 0,1. E por isso é que quando o Pedro fala, ah, mas dizia ele, em Espanha faz-se não sei o quê, em Itália não sei o quê, em França faz-se não sei o quê. Mas lá edita-se livros, edita-se revistas, porque lá há um movimento mínimo. Exato. Aquilo que eles hoje chamam a capacidade crítica e tal, há lá a massa crítica, etc. Há lá um movimento mínimo, são movimentos extremamente minoritários, como nós sabemos, mas movimentos que têm, digamos, seja do ponto de vista numérico, seja do ponto de vista da sua influência social, alguma capacidade de ação. E essa capacidade de ação passa por espaços, passa por muitas coisas, passa também por a capacidade de edição de livros e de manter livrarias, manter espaços abertos, etc. Nós aqui em Portugal estamos naquela escala 0,1, 0,5, não sei, enfim, estamos no zero, estamos na capacidade, estamos no zero. E por isso é que há pouca edição de livros, como há pouca edição de revistas, não obstante, nós sabemos que há revistas de longa duração em Portugal, como é o caso da Batalha, ou jornais, como é o caso da Batalha, como é o caso da Ideia, que já vem em não sei quanto tempo, depois de passar todas aquelas oscilações de várias formas de interpretar o anarquismo, etc. E a Falta de Luz, e agora o Mapa, que é uma publicação muito curiosa e muito interessante, que consegue, apesar de tudo, também sobreviver. Alguma coisa existe, mas efetivamente nós somos são poucos. E por isso até era importante que nós, o que publicamos, fosse para além daquilo que chamamos o anarquismo. Porque o anarquismo é residual. Nós somos aqueles que se acham anarquistas, que cada vez mais eu acho difícil me identificar com o anarquismo, no sentido em que partir de uma tradição, mas aquilo que muitas pessoas falam de forma repetitiva em relação ao anarquismo, também cada vez não me diz menos, porque obviamente nós temos de recriar, reinterpretar todas estas coisas, nós não estamos no século XIX, não estamos no século XVIII, estamos noutra época, temos de reavaliar estas coisas todas, repensarmos tudo isto à nossa crítica, não pela uma reinterpretação reformista, mas por uma reinterpretação radical em relação à sociedade em que vivemos. E esta coisa do remo-remo, estamos sempre com o Proudhon e com o Bakunin também, a mim me enche um pouco o saco. Nós estamos no século XXI e estamos sempre a repetir aquelas coisas do século XIX, não pode ser, quer dizer, não obstante eu ser o maior defensor do conhecimento histórico e da teoria, no sentido em que temos de ir às raízes das coisas e tal, e isso não estava fora de dúvida, quer dizer, a reedição de certos textos do Proudhon e do Bakunin para mim seriam fundamentais. Embora, para mim, muito mais fundamental é novas interpretações em relação à nossa realidade atual. Não é por acaso que nós editamos um dos livros, que eu acho que é um dos livros mais importantes que há na nova leitura do anarquismo, que é aquele livro do James Scott, Admiração e Arte da Resistência, porque é um dos teóricos que nos dá algumas luzes em relação a estas questões da resistência à sociedade dominante, etc. Portanto, acho que temos de ter outras dinâmicas. Mas para não perder, voltando à questão do livro e da leitura, eu imagino, eu acho, que nós temos de alargar o espectro. E alargar o espectro significa, quem quiser editar textos só ideológicos, edite, eu não tenho nada contra. Para a frente, tenho um grande amigo, que é um dos maiores difusores dos textos históricos do anarquismo, que é o Polínio de São Paulo da Imaginário, que anda há 30 anos a editar o Kropotkin, o Bakunini, Malatesta, o Recluio e tal. Está sempre a editar aquelas coisas e tal, e reedita, falido, sempre falido. E dentro do movimento anarquista brasileiro, acham que ele ficou rico a editar isso. E outra coisa, aqueles jovens sempre cheios de tesão e dizem, ah, esta, anda a explorar o movimento, porque edita para ganhar dinheiro e tal, o fulano passa fome. Não estou a dizer em sentido figurado, estou a dizer em sentido real. Ele não faz nada na vida dele, não sei editar textos anarquistas, sempre falido. E quando as pessoas acham que as pessoas editam o anarquismo para ganhar dinheiro, são estúpidas, por isso simplesmente são cretinas, porque o anarquismo, os livros, literatura crítico, em Portugal, vendem 0,000. Não quer dizer que um certo tipo de autores não possa eventualmente ter uma difusão maior e que não haja gente que se acha afim do movimento libertário e que não ganha dinheiro com isso. E isto remete-me a uma questão que é quem é que é editor libertário, quem é editor anarquista? Os anarquistas, enfim, são tão poucos que alguns poderão dizer que são editores anarquistas. Editores libertários, há outros que não querem ser anarquistas, mas querem ser libertários. E acham que têm editoras libertárias. Mas ser um editor libertário não significa só ter um catálogo com autores libertários. E aqui eu vou buscar a questão do Vitor Silva Tavares, editor da etc., nosso amigo, que para mim foi o autor, o editor mais coerente em termos portugueses da segunda metade do século XX, em relação ao que significa ser um editor independente, um editor radical, um editor libertário. Não obstante, ele só editava basicamente literatura e muita poesia. Porque ele dizia que mais que o que se edita, é a forma como se diz. E ele nunca teve uma empresa capitalista, nem como objetivo, nem como prática. Ele não oferecia livros a jornalistas, ele não fazia lançamentos, ele não ia buscar os seus amigos, porque ele foi jornalista, e jornalista significativo em Portugal nos anos 60 e 70. Ele podia buscar as suas relações nos meios jornalísticos, da muita imprensa que ele conhecia, para lhe fazer o favor de fazer críticas aos livros dele, para vender, etc. Ele nunca fez isso. Então, esse tipo de prática, e uma pessoa que morreu pobre, que podia ter sido qualquer coisa aqui em Portugal, porque tinha capacidade, desde o teatro, às artes plásticas, até à crítica nos jornais, até à edição, ele foi editor de uma grande editora comercial numa dada época da vida, no início da sua vida, como editor, ele podia ter sido qualquer coisa, podia ter sido um grande editor da lei, ou ter sido um grande editor desses grupos mafiosos que existem por aí. E ele nunca aceitou ser isso. E morreu pobre em função disso. Mas não é o facto de morrer pobre que lhe dá a dignidade e a importância que ele tem, porque há muita gente que morre pobre e, de facto, merecia até morrer pobre. Quem se sujeita à sua condição e não é capaz de fazer nada em termos da sua condição, são pessoas que de facto, têm uma particularidade. Também gostaria que o Ricardo Salgado e outros morressem pobres. Mas, em relação ao Vitor Silva Tavares, ele dizia isto, e isto é muito importante, porque é a partir daqui que uma pessoa pode dizer quem é que é libertário ou não é libertário. Não porque andemos aqui a conceder cartões de sócio, né? Porque há pessoas que dizem, ah, tu és anarquista, não é libertário, e cada um faz a sua interpretação sobre si e concede, digamos, o diploma. Você está diplomado, aquele não está diplomado, não sei o quê. Eu não gosto e detesto quem faz isso. No entanto, é preciso chamar a atenção que o que caracteriza uma editora libertária é essa sua radicalidade na forma como se situa. Porque se eu sou editor e tenho uma estrutura capitalista em volta de mim e tenho uma lógica capitalista em relação ao livro e me relaciono com os outros de forma burguesa ou a partir do que eu faço dos livros, tem uma retórica, mas ela depois não se aplica na prática, essa pessoa não tem nada a ver com o espírito libertário. Isto para deixar claro, porque muitas vezes as pessoas acham que quem é libertário é A e é B, e de facto depois quando se conhece as coisas não é bem assim. Não é bem assim porque neste campo, como em outros, dá para tudo, dá para tudo. Voltando e finalizando em relação à edição. Nós, basicamente, perdemos dinheiro para os livros que editamos, mas não fazemos milagres, ou tínhamos pai rico ou assaltámos bancos. Como neste momento não fazemos uma coisa nem outra, não temos pais ricos nem assaltámos bancos, acontece que grande parte sai daquilo que nós fazemos na livraria então, e das múltiplas atividades que fazemos que acabam financiando os livros. Não que os livros não deem a médio prazo a capacidade dessa autossustentação que fazia falar o Mário Rui, que é editamos um livro, depois esse um paga o outro. Mas quando nós fazemos, que é o caso da Letra de Vida, algumas vezes livros que já são livros de custo elevado, seja porque são livros com direitos autorais que nós pagamos, fazemos questão em pagar, porque se eu compro sapatos e compro calças e tal, não sei também porque não ia pagar a um autor os direitos de autor. E por outro lado, se pedimos alguém para traduzir o livro, a pessoa que não vai viver do ar e do vento também deve receber. E portanto, nós em relação a isso, temos algum tipo de pragmatismo no sentido que é assim que as coisas são. Eu também não tenho, porque se não sou radical em relação a isso, em relação a outras situações, não sei porque é que no campo do livro teria de ter essa radicalidade que não tem em relação ao sapateiro, ou a quem me vende as calças, ou a quem me faz a comida, quando eu como fora de casa. Portanto, nós pagamos direitos autorais, pagamos traduções, pagamos à tipografia, porque também alguém na tipografia tem também de comer, para lá do dono da tipografia, não é? E, portanto, somando estes custos todos, considerando que em Portugal nós o máximo que editamos é 1000 exemplares, dificilmente podemos publicar mais de 1000, portanto, isto, se feitas as contas todas, com os descontos para as livrarias, etc. Ao contrário, Maravilha, nós distribuímos, embora não distribuímos para a Bertrand, não distribuímos para o Grupo Leia, mas distribuímos à FNAC e à Almedina, que são os dois grupos grandes, que, enfim, nos quais nós fomos livros, além de todas as médias e pequenas livrarias. Isto, de facto, a nossa atividade não é propriamente próspera. E isto não, nem estimula, nem desestimula, o que nos leva à realidade que é. Nós queremos continuar a editar, no entanto, também não somos defensores do crédito bancário, ou seja, não vou pendurar nos bancos a pedir empréstimos para editar livros, nem vejo porque isso esteja de acordo com os meus princípios. Portanto, nós tentamos editar um livro, depois de pagar esse livro, editamos outro, e vamos assim sabendo que editamos uns livros que têm a ver com a história do anarquismo, editamos uns livros que têm a ver com a teoria anarquista, editamos outros livros, editamos o Marquês, que achamos que o Homem Unidimensional continua a ser um livro importante para a conversão do social de consumo, editamos o Francis Fanon, porque achamos que o Fanon continua a ser importante para a interpretação da questão das lutas de libertação de África e para a questão do racismo, etc. Editamos o Orlando Ribeiro, que é um grande clássico português, um homem da geografia que foi importantíssimo e que quando nós reeditamos o livro dele estava absolutamente ignorado, foi depois nós reeditámos dois livros dele, começou outra vez a haver reedições dos livros dele, e é o maior geógrafo português do século XX, e é uma pessoa que tem muitas afinidades com a cultura libertária, com uma interpretação ecologista do ambiente geográfico e tal, portanto uma pessoa muito sensibilizada para essas coisas. Era um homem que era um leitor de Hercules, isso sou eu testemunha, porque conheço a obra de Hercules na biblioteca dele. E, portanto, achámos importante recuperar este tipo de autores, como recuperar outro tipo de autores que estavam absolutamente esgotados em língua portuguesa e que nós achámos importante. Há outros autores que nós queremos editar, não editamos ainda, e editaremos possivelmente um dia, mas sempre dentro das nossas possibilidades e levando em conta aquilo que o Pedro falou, que é, há pouca gente a comprar livros, o fator do preço é um dos fatores, mas não é o único. Muitas vezes os livros são comprados por um circuito muito estreito, mesmo daqueles que potencialmente teriam interesse nesses livros. A difusão do livro é muito difícil. Nós editamos, já há uns anos, editamos livros que não é por sermos nós a editar, mas porque é uma realidade dos factos. São livros extremamente importantes, são autores de referência, inclusive para não falar do Marquês Urbano, o Armando Ribeiro, que não recebe uma única crítica nos jornais, e se diz tudo do que é o silenciamento da edição independente, da edição crítica em Portugal, sabendo nós que há outras editoras ditas independentes e médias por aí, que estão sempre com páginas no jornal, páginas inteiras no jornal de recensão e de crítica, isto diz muito de quem faz um trabalho e não temos recensão, porque o Vitor Tissila estava também na lastinha. Porque não dá um livro a um jornalista, nem telefona ao jornalista e diz: ora, por favor, faz uma crítica ao livro para difundir o livro. Isso nós não fazemos, recusamos a fazer, e por isso é que há um silenciamento em relação, por exemplo, ao que nós editamos, que são coisas de extrema importância. E volto a dizer: não, porque nós editamos, mas que são realmente desafios. Alguns deles, textos clássicos, e que não merecem uma linha nos jornais. Isto diz tudo de como é que o grande aparelho ideológico em Portugal, imprensa, revistas, a televisão, a rádio, como tudo isto funciona, inclusive a internet, como tudo isto funciona em ambiente fechado, ou seja, se realimentando uns aos outros, porque o jornalista que faz a crítica de A, depois publica o livro na editora de A, ou arranja um favor para um amigo na editora A, depois o jornalista B difunde não sei o quê, porque depois vai é convidado para uma feira, não sei o quê, um congresso, não sei o quê, e tal, em função desses interesses que faz à lei ou faz à Porta Editora, ou faz não sei o quê. Isto é um circuito que é um circuito da nossa realidade. E há pessoas que não sabem sequer que o livro A, B ou C, os vossos livros, estes livros que o Marco edita, os nossos livros, foram editados. As pessoas não sabem, embora vivam. Estou a falar de pessoas que vivem no Porto, de Lisboa, ainda das grandes cidades, nem falo em Chaves ou em Bragança ou em Castelo Branco. Estou a falar neste mundo mais urbanizado, com acesso à dita informação, pessoas que não sabem que os livros foram editados, porque não saem uma linha no jornal, num rádio, não falam uma única vez na televisão. Muito menos, porque a televisão está meio à parte. Mas, portanto, isto nos dá a ideia do cerco que existe em relação à edição. A distribuição é um problema secundário, embora seja um problema, é um problema secundário, porque hoje, na verdade, tudo isto está centralizado. Quer dizer, em Lisboa, se eu quiser vender para a FNAC, para a Leia, para não sei o que, em Lisboa resolve tudo, porque antigamente a loja de não sei o que, a loja dos Aliados, a loja de não sei quanto, de Santa Catarina, o gerente dizia assim: ah, manda-me três livros, manda não sei o quê. Hoje os gerentes de uma livraria não têm autonomia para isso. É um fulano em Lisboa que decide para todo o país: manda-me 50 livros. Ponto final. E ele dizia: não, não quero nenhum livro. Está feito. A edição está morta. Porque eles têm 50 lojas, têm 100 lojas, têm não sei quantas. Eles matam um livro se quiserem à nascença. Ou então injetam dinheiro numa editora se quiserem e dizem assim: manda-me 300 livros. Ou, como eles fazem com o Excel, mando 1.000, 2.000, 2.000 euros, para aquelas filhas lá em cima das mesas, que são pagas e tal. E os fãs vendem para caramba. Uma vez num debate sobre edição, teve lá um desses gestores da Gileto, não sei o quê, que era gerente, gerente não, CEO, administrador, da Bertrand, os livros na nossa livraria, sabemos quanto custa cada livro que está na estante. No sentido de o livro ocupar o espaço na estante, nos custa tanto. E tal, e a montra, nós sabemos não sei o quê, e depois mandam-se falar e diz assim: só me compreendo uma coisa, porquê que vocês colocam na montra os livros que já venderam 2.000 e 3.000? Vocês deviam colocar na montra os livros que ainda não venderam isso. É lógico. Vai meter num best-seller na montra. O livro já vendeu 3.000, deixa para lá, para dentro. O Vidal Sousa está lá, mete na montra, a barricada. Não, não. Preferia roubar a ser roubado. Isto pronunciado na montra, vendias 1.000 ou 2.000 livros. Só porque tu vais mostrar isto ou um gestor, ou um gerente, ou neste não, caso, não, não. Ou um gerente de compras da FNAC, ou não sei o que, o que é isto? Sabe o quê? Dá-me um trabalho. Isto trata de quê? A nós já nos fizeram, já nos perguntaram, em relação a autores bem conhecidos: mas quem é esta? Os fãs não sabem. Os fãs, se lhe tiraram 3 best-sellers e 2 idiotas que estão por aí, os políticos, é evidente, o Sócrates deve vender, além de mais vender aos amigos, vender aos amigos, né? Esse pode vender os livros que quiser. Mas o senhor não sabe, o responsável de compras de uma FNAC pode não saber quem é um dos poetas mais significativos portugueses ou estrangeiros. Sabem de best-sellers, comprar 4 coisas de best-seller. Se eles falaram num antropólogo, num historiador, num sociólogo, não sabem nada. Tiraram quatro coisas de, assim bem chapadas, o resto eles não sabem, são os ignorantes. E compram para todo o país, são eles que decidem. Mande-me 10, mande-me 50 ou mande-me 500. E é essa pessoa que decide o andamento dos livros em Portugal. E tu tenta furar, cada chega lá e tal, explica, ah, não, sabe, este livro, não sei o quê, e tal, e claro, é capaz de te comprar 50 ou 100 e pôr à venda, se saiu alguns, eles é capaz de pedir mais 2 ou 3, e assim que. Mas este é o ambiente do livro. E agora finalizando mesmo, mas não, isto não se explica só pelo bloqueio, atenção, porque aí a questão é que é grave, por isso eu fiz aquelas duas notas iniciais. Se fosse só o bloqueio da imprensa e o bloqueio dos gestores da FNAC e da Bertrand, o problema era simples, porque as pessoas que queriam andavam por aí, quem é que tem? A FNAC não tem, eu vou comprar não sei o quê. E há um extra que nós sabemos, que todas as livrarias tinham até os livros do Mao Tse-Tung, do Ho Chi Minh, do Eva Rocha, Eva Rocha, vendiam centenas de livros do Eva Rocha, mas ninguém sabe quem é o Eva Rocha. Nós sabemos que se tornar a pegar atrás de Bakunini, eles podiam Bakunini também na livraria. O que acontece é que, infelizmente, as pessoas que entendem que têm uma visão crítica do mundo e não sei o quê, ou que entendem que são de esquerda, hoje estão-se a cagar simplesmente para os livros. E esta é que é a realidade dos factos. Quer dizer, os portugueses, no geral, e esse setor que eu estou a falar, em particular. Mas, no passado, muita desta gente da oposição, de esquerda e não sei o quê, e radicais, esquerdistas, não sei o quê, gostavam de ter livros e compravam livros e liam, não sei se depois tinham algumas conclusões ou não, mas o que é certo é que tinham esse interesse material no objeto livro. E hoje esta gente não. Ou é aqueles, os livros não servem para nada, portanto vamos para a rua fazer não sei o quê, ou é o setor da tecla. Ah, tem tudo no computador. Eu vou comprar livros para quê? Eu não sei o quê, eu baixo. Tem essas que baixam. Os difusores que baixam. Eu baixo. Download e não sei o quê. Download. Não, brincadeira. Eu não tenho nada contra o acesso ao conhecimento através de todas as formas. Mas se as pessoas não têm consistência no seu conhecimento, ou seja, não cruzam as coisas, não aprendem a pensar por si e tal, o baixar ou não baixar, o ter uma pena com o Congresso americano, não resolve um problema nenhum. Portanto, essa ilusão eletrónica, que está tudo na ponta do dedo, no Google, e nos downloads e nos PDFs, é uma mistificação contemporânea. Porque um livro é um livro, e tu tens de ler, e tens de desfolhar, e tens de se ligar, e de repente, depois, na estante, e depois voltas a ele e tal, e não me parece que sequer, digamos, a instrumentalização ideológica e tecnológica destas coisas resolvam a maior parte dos problemas. Até porque é uma ilusão dizer que o que está na internet é de graça. Porque todos vocês pagam para a PT, para o Mel e pagam para não sei quem. Ninguém nos está a dar nada de graça. E o caminho será que depois eles até põem outros custos nestas histórias. Portanto, pagar, vocês estão sempre a pagar. Podem pagar em vão 50 cêntimos por um livro ou 1 euro por um livro. Eu, durante uma grande fase da minha vida, não comprava livros, nem, e mesmo hoje não compro livros praticamente em livrarias de livro novo, eu não entro nas FNAC, não entro nas Bertrand, nem nada disso, quando é em meios alternativos que eu comprava alguma coisa, e comprava muito livro usado e comprava os baratos. Eu não preciso comprar livro caro, posso comprar livro barato. Mas essa ideia de comprar livro, lê-lo, sublinhá-lo e confrontar autores e depois a partir de um pegar no outro e tal, é uma coisa que o computador não, ou o smartphone não te vai dar, não te vai dar. É uma ilusão essa, o Google. No Google está tudo. Não dá nada. São partes da informação que, se tu não tens o aparelho cultural para reinterpretar e para compreender, tu não chegas a lado nenhum. E por isso é que as pessoas hoje são muito mais ignorantes que eram no passado, porque elas não têm capacidade de compreender nem o mundo, nem a natureza. Porque hoje, visto que a natureza estava cada vez, do ponto de vista meteorológico, mais confusa, então as pessoas não têm mais relação. Aí o Google ajuda. É, só para amanhã, não. Agora, se pensarmos as coisas dos ciclos da natureza e da relação à Terra, tudo isso se perdeu. E na cultura, a mesma coisa, as pessoas. Tu vês, eu vejo gente, e eu digo isto a muitas pessoas, na época que trabalhava na Lei Devagar, hein? Eu via gente que ia lá reunir na Lei Devagar e ia a debates, na Lei Devagar, debates do ataque, e a debates de bloco de esquerda, debates não sei o quê, isso eu sou testemunha, ninguém me pode dizer que é mentira. E essas figuras, alguns dos quais são deputados, tornaram-se deputados e tal, entraram na livraria e não olharam para os livros, cara. Não olharam para os livros. E uma coisa é não ter dinheiro para comprar um livro. Muitas vezes eu olho para um livro e digo, cara, não dá para comparar. Mas tu passaste por um monte de livros e nem olhar para eles, a mim impressiona-me, porque eu estava numa situação, quando estava na caixa, que via toda a livraria e via as pessoas a passarem entre livros sem olhar para os livros. E eu sou muito bravo, cara. Eu sou um deputado de esquerda. Então, quer dizer, isto é triste. Agora, infelizmente. Direito a comprar alguma coisa. Infelizmente. E eu nem falo pelo ponto de vista comercial. Eu estou a quecar. Se não quiser comprar, alguém que não compre. Agora, do ponto de vista, digamos, cultural, isto é trágico. E mais trágico é quando é gente que se diz libertário. Que acha que, pronto, sabe tudo através do Google. Ou sabe por inspiração divina, porque eu não preciso de ler, não preciso de nada, porque a cultura é uma deformação e não sei o quê, e portanto, eu, através da inspiração divina, tipo aquela coisa do Evangelho, não é? De desceu as línguas de fogo e falo línguas estrangeiras, através desse meio, há certos anarquistas, através desse meio da inspiração divina, vão saber tudo do passado, vão saber tudo do conhecimento, e nós vamos também ter a capacidade de romper com tudo isto e não sei o quê. Portanto, essas deformações levam, em parte, ao problema das edições radicais, libertárias, críticas e tal. O segundo é a realidade que, de facto, nós estamos sujeitos a uma situação de cerco absoluto. Cerco ideológico, cerco cultural, etc. E como é que rompemos isto? Isso é outra questão e é completo a vocês dizerem como é que nós rompemos isto. Eu cheguei depois de teres começado, mas há duas... E concordo com, enfim, digamos assim, o geral do que disseste, mas queria relativizar aqui duas questões que tu colocaste. A primeira é a questão dos jornais e do sistema crítico, que é isso que estás a falar. O sistema crítico não vai ter com este tipo de edições, se elas não forem lá ter, e se não houver, penso que é a ideia que tu tens, se não houver, de alguma forma, uma série de ligações e de interesses em torno dessas edições. E nós vemos isso, efetivamente. Mas eu fiz recensões na imprensa, incluindo em alguma imprensa do sistema capitalista português bem conhecida, e lembro-me que havia uma liberdade crítica, por exemplo, no suplemento de leituras do Público, há 20 e tal anos, uma grande liberdade. Eu tinha liberdade inteira de fazer as recensões que entendia. É evidente que era o Turcato Sepúlveda e a Teresa Coelho que estavam lá, nessa altura. O caminho desse Portanto, as coisas transformaram-se aí. Não temos pessoas, mesmo não sendo anarquistas, tinham um espírito libertário na relação com o livro. Mas houve outra transformação essencial. É que deixou de haver espaço crítico na imprensa, quer dizer, tu tens de reconhecer que essa é também a questão de fundo. Não há espaço crítico na imprensa. Hoje, a pouca imprensa que tem atividade crítica, o livro é extremamente marginal, face a outro tipo de artes e de atividade cultural. Portanto, é o livro que não parece estar a interessar à cultura burguesa dominante. A cultura burguesa dominante transformou-se desde as gerações dos anos 40, dos anos 60, 70, ela transformou-se. E, quer isso nos seja difícil de reconhecer ou não, os alternativos, os libertários, há, de alguma forma, um ecossistema em que nós sempre vivemos. Quer dizer, o ecossistema do livro era um ecossistema que tinha uma grande diversidade de atores. Não é? E tinha atores com uma certa liberalidade que davam espaço às publicações que a nós nos interessam. E o facto é que esse ecossistema desapareceu, pura e simplesmente. Portanto, eu acho que a questão não é tanto um afunilamento ou uma censura do sistema literário geral, porque o sistema literário hoje transformou-se numa indústria como outra qualquer. E perdeu a especificidade, penso eu concordará, perdeu a sua especificidade, que era alimentada por gente culta, mesmo que fosse direita, que existia, não é? Portanto, eu vejo aqui uma transformação e nós teríamos que pensar como é que os libertários, os ecologistas, todas estas lutas que nos interessam, como é que nos podemos reorganizar em termos de atividade editorial e atividade livreira, que é uma questão importante. A outra questão que eu aqui queria também relativizar é um bocadinho a tua ideia de que a internet não serve para nada e que o que nós encontramos na internet não serve para nada. Eu acho que ela serve para alguma coisa, mas exatamente como com o livro, nós precisávamos de uma cultura do utilizador que, infelizmente, não está difundida, não é? Uma cultura do utilizador, ou seja, o utilizador que procura textos libertários da tradição anarquista e que, de alguma forma, conhece um percurso em direção a esses textos, vai encontrá-los. Eu encontrei muitas publicações de Proudhon. Aliás, como vocês sabem, há um Proudhon inédito ainda hoje, que é uma coisa espantosa. Há um Proudhon que mesmo em França é inédito. Portanto, encontrei essas publicações razoavelmente organizadas em PDF. Existem coisas. Agora, tens razão, porque há uma ilusão de que encontrar na internet um texto é ir à Wikipédia ou ao Google e que isso é imediato, há uma espécie de imediaticidade que dissolve a utilidade do instrumento, não é? Eu penso que o problema é mais esse conceito do utilidade, da imediaticidade do meio. Facilidade. Tenho que sempre preocupar em ter, porque atropelar já tenho. Pois. Quer dizer, não sabemos que é necessário ter uma base para... Pois, é uma cultura do leitor. Cultura do leitor não é apenas o objeto de livro em papel. Tens que ter uma cultura de leitor para o objeto eletrónico, evidentemente. Mas tu não tens a base no mundo. Exato, isso concordo contigo. Mas relativizava um bocadinho, portanto, estas questões. Eu penso que o livro eletrónico pode-nos ser importante, pode-nos ser útil. E edições em papel e eletrónicas é qualquer coisa que eu vejo que pode ter o seu interesse, por exemplo. Tá? As várias modalidades, penso eu, podem ter interesse dependendo do objeto que estamos a trabalhar. Diria eu. Vale. Então, aquilo que eu tenho ouvido agora associa-se àquilo que é um drama autêntico, e também uma tragédia, mas que não é apenas exclusivo de Portugal, que é a redução da bibliodiversidade, não é? E essa redução da bibliodiversidade, às tantas, está a lançar para a clandestinidade a literatura, determinados produtos literários, culturais e de ideias, e só indo a esses meios ou círculos, como antigamente havia na Idade Média e no Renascimento, e estamos a voltar um pouco à Idade das Trevas. E porquê que estamos a regressar à Idade das Trevas outra vez? Porque estamos a ser submergidos pela cultura de massas. E essa cultura de massas, em 2018, às tantas, é tanto ou mais perigosa que a censura do fascismo. A censura no fascismo, eu ainda podia ouvir a Rádio Arcel, ainda podia ler a Memória do Elefante, ainda podia ler o Mundo da Canção, ainda podia ver a Seara Nova. E hoje em dia, o que é que há que se assemelhe de alguma maneira com isso? Pouco, ou quase nada. E às tantas, a única, eu falo por mim, a única escapatória que eu tenho às tantas é tentar lançar pontos para o território do Estado espanhol, o território do Estado francês, saber o que é que se passa. E de facto, quando eu vejo o que é que se passa lá fora, há um fosso enorme entre o meio futebolizado, que é o nosso, português, e o que é que se passa numa Feira do Livro Anarquista em Paris, numa Feira do Livro Anarquista em Barcelona, em que há uma grande vivacidade, apesar da cultura de massas também estar a submergir esses territórios e essas populações. Ora bom, portanto, onde eu quero chegar? Eu também quero mostrar que há também grandes insuficiências da parte dos autores e dos agentes da contracultura em Portugal. Perante a criatividade que há nas produções contraculturais, libertárias e outras no território espanhol, no território francês, etc. E eu vejo que há uma grande pobreza e concordo com o que o Eduardo disse, que muitas vezes as pessoas tendem a focar-se ou no Proudhon ou no Bakunin, que aquilo é a arqueologia anarquista. Não é? E, portanto, se não somos capazes de nos atualizarmos, se não somos capazes de fugir à cultura de massas, se não somos capazes de fugir, já agora também queria falar do Golo, é mais do que nunca necessário desgolonizarmos. Nós estamos colonizados. Antigamente havia o colonialismo militar, o colonialismo. Agora estamos a ficar colonizados pela tecnologia e nomeadamente pelo Google. Temos que encontrar meios, sobretudo nos meios que favoreçam e que querem promover e produzir contracultura. Temos que desglobalizar-nos, temos que evitar esses meios de massa para encontrarmos outras maneiras de pensar, outras maneiras de viver e outros horizontes, porque senão caímos nessa cultura de massa e ajudamos a reduzir a bibliodiversidade. Mas o ponto é nós termos capacidade de abrir os horizontes e o pessoal português da contracultura ser capaz de se ligar ao que se passa lá fora, tentar abrir horizontes e não ficar na arqueologia. Eu acho que é importante nós mantermos as raízes, acho que é importante sabermos o que é que se passou no século XVIII, XIX, até antes e por aí fora, mas sermos capazes de termos a capacidade de saber o que é que se passa em 2018. E enquanto não sabemos, enquanto nós estivermos a escrever com palavrões do século XIX, em que as pessoas não percebem ou passam-lhes completamente ao lado, a mensagem não passa. Eu só não concordo com essa última parte, porque a história nos ensina a perceber o que o presente. Se não houver experiência histórica, se não conseguimos perceber onde estão as raízes históricas, etc., não conseguimos perceber o que é que se passa hoje em dia. Até porque a história repete-se, a história tem ciclos e acaba por se repetir. Não parece que seja compreensível aquilo que acontece hoje em dia se não conseguimos perceber o que se passou anteriormente. Eu acrescentava também uma ideia. Vocês sabem que estamos no ano, 200 anos de Marx. E em Portugal houve umas comemorações fúnebres do Partido Comunista, não é? Oficiais, com o A. O Bloco de Esquerda fez também, em Lisboa. O Bloco também fez umas coisas que têm um ar um bocadinho ritual, obrigação, não é? Isso até foi bom, não é? Devoção ao pai. Mas a nós também nos interessaria discutir Marx. E, por exemplo, olha, o Proudhon, o debate com o Proudhon é importantíssimo para nós ainda hoje, acho eu. Veria com muito interesse uma discussão sobre Marx e Proudhon, por exemplo, este ano, nos meios libertários. Desde o 25 de Abril, nossas bancas na rua, no primeiro de maio, temos contactos com jovens que sacaram as bancas libertárias da JCP. Então, não discutimos Marx, discutimos Lenina. Porque as coisas continuam, pá. Os trabalhadores, se próprios, não podem chegar se não há consciência do que é preciso para fazer greve e para as contrárias. Ou então as coisas do que fazer, pá. Olha aí para a comunidade do país, pá. Era o líder compariado. Bom, então eles vieram cá. Nós ficámos espantados, mas vieram cá. E vieram cá, eram ainda bem aqui embaixo, pá, outra vez, pá, estavam curiosos. Não nos conseguimos passar muito, mas pelo menos passámos as dúvidas, creio eu. Porque aquilo para, vem formatados, para, são as comemorações oficiais de fundas do Marx, até o estádio da Revolução do Lenin. E se a malta tiver a resposta a isto, se a malta sabe um bocado isto, a história é passado, não é presente, também é muito útil. Claro, o certo é que não há, neste momento, não creio, há algumas comunicações que rapizam precisamente a contestação deste tipo de argumentos, mas quem é que tudo bem? Os gente que não tem conhecimento. do partido não lhes dá um investimento. E se calhar a malta vai-lhes passar alguma coisa. Pá. E eu continuo, acho que continua a ser. E isso é passado, não é? Mas é um passado que não está descoberto para eles. Não é? Uhum. Agora, passado lhes para algumas coisas clássicas, mesmo o anarquismo. Eu acho que é muito útil. Não, mas isso não é um direito do povo. Estou inteiramente de acordo, há muito mais por fazer, há muito mais por descobrir. Não é? De qualquer forma, é uma parte importante, porque a cada passo, na rua, no bairro, no café, encontramos esses putos, pá. Malditos. No entanto, está passando completamente à parte daquilo que nós temos publicado nos últimos anos, tem sido publicado, os debates dos anos 70 e 80, pá. Põe completamente à margem. Por isso que é importante, de facto, mesmo essas coisas históricas discutirem-se um bocado por esse tipo de mal. Posso dizer qualquer coisa? Sim, sim. Eu acho que também há um certo exagero em considerar que os textos anarquistas difundidos são apenas os históricos, quer dizer, para não ir mais longe, olha, um que está ali, o Fred Perlman, o James Scott, publicado pelo outro livro, pá, é um livro importantíssimo esse, pá, de Arte da Resistência, e é um livro atualíssimo, é sobre o que vivemos hoje, não é? Quer dizer, e é um autor anarquista. Há até um déficit, no caso, ao contrário de outros países estrangeiros, em Portugal há um déficit de edição de clássicos. Não há nada do Proudhon, não há nada do Bakunin, não há nada do Proudhon. Quer dizer, há coisas que foram editadas nos anos 70. Há quatro coisas, mas para falar há quatro coisas editadas. Bakunin, como nós sabemos, não é? O Deus e o Estado, o Deus e o Estado que nós queremos editar e tu estás a traduzir. Então há umas coisas que se querem reeditar. Mas efetivamente, ao contrário da França, Espanha, no Brasil, aqui nem os clássicos estão editados. Mas, obviamente, isso que tu disse tens razão, há coisas contemporâneas importantes que editaram. Claro, não podemos, eu só queria dizer que não podemos estar exagerado no sentido em que não há nada, quer dizer, entre nós, do pensamento contemporâneo anarquista. Há pouco de tudo. Um dos últimos livros que eu traduzi, que espero editar em breve, acho, em colaboração, talvez, com o Carlos, não sei se presente. É o DM, os textos de Emma Goldman, que são quase todos eles inéditos, pelo menos em português de Portugal. Para mim são importantíssimos porque ainda hoje ainda existem reflexos, muitas das coisas que ela discute, relacionados com as questões sobre o feminismo, sobre a exploração, etc., que são atuais ainda hoje. E na minha ótica, é alguém que marcou. De forma, se calhar ainda maior que muitos desses que nós estamos a falar, o que é a conjugação entre a ação e o pensamento. Parece-me bastante importante, então, e parece-me bastante atual, não deixa de ser atual, é Emma Goldman como outros autores. Deixa-me só dizer uma coisa, no sou de Porto, venho de Viana, e... o meu abrir de olhos para as questões anarquistas dá-se graças ao meu pai, que era um comunista ortodoxo, e eu descobri um dia um livro que falava qualquer coisa, o anarquismo, doença, qualquer coisa. Eu achei piada a porque é que aquele livro estava ali. Na minha adolescência, bem nele, pensei, há qualquer coisa aqui que não bate certo. Em relação a publicações, eu acho importante se publicar os clássicos. É realmente importante que se publiquem textos que não nunca publicados, por divulgação. Agora, o que eu acho é que para sermos desses zeros, vírgulas, zero qualquer coisa, há um trabalho de divulgação de ideias e de espírito crítico. Não sei, posso ser ignorante nisto, mas livros infantis há, que questionem, que levem as crianças a questionar de uma forma lúdica, não muito ideológica, não muito... Há livros? Onde é que estão esses livros? Isso leva à questão da distribuição. Não é? A questão da distribuição. Porque eu penso que... teríamos que ser todos um bocadinho mais inteligentes e não estarmos fechados todos num ciclo clássico em que somos todos sempre os mesmos. Porque uma cidade como Porto e Lisboa, uma cidade grande, é capaz de ser fácil de vocês encontrarem-se uns com os outros, com algumas afinidades ideológicas. Não, não parece. Mas eu tenho descoberto, e agora numa ida para campo, para o campo, não é? Uma ida para o campo, eu tenho descoberto muita gente que não sabe que é anarquista, não faz ideia, se calhar, já tem uma ideia errada do que é, e eu em conversas triviais, de coisas práticas, imediatas, descubro que eles têm um pensamento muito à frente do que se possa imaginar. E acho que é um bocado, há uma certa classe soberba da cidade em relação ao campo e ao resto do país. E, nesse sentido, quase que... Eu não gosto muito de usar a palavra burguês, porque burguês é uma coisa que dá para tudo, não é? Mas há aqui uma certa visão burguesa da cidade perante o resto do país, perante as outras pessoas. Perante os outros ignorantes que me conhecem por Dom, nem para Comín, nem para Popquino, nem... Por isso, eu acho que é importante que quem é editor, quem tem essa capacidade de coragem de criar uma outra rede paralela, uma outra rede de distribuição, não sei sobre que forma, porque não sei sobre que forma, mas será uma questão a pensar. Arranjar duas, três pessoas em vários pontos da cidade, do país, etc., que começassem por divulgar e começassem por fazer um trabalho de base, isto sem os presos das grandes questões do debate ideológico, das questões contemporâneas, etc., etc. Precisa um trabalho de base. E pessoalmente, isso até, aqui é quase um parênteses, se mete-nos para realmente para os grandes movimentos em que o anarquismo esteve presente na história, em que eram, desculpem lá, mas eram pessoas simples. A maior parte, se calhar, na Comuna de Paris ou em Barcelona, ninguém queria saber o que é que tu eras, ninguém tinha o carimbo. Não é? Ninguém tinha o carimbo, mas toda a gente sabia. Nas aldeias, o trabalho comunitário, o apoio mútuo, tudo isso existe de uma forma natural. E se nós encararmos essa atitude perante o outro, perante o que é a vida, de uma forma natural de nós todos vivermos, não vejo razão. Quer dizer, eu acho que o movimento anarquista, eu posso estar muito longe, se calhar, um bocadinho assim à parte, posso não ter conhecimento para fazer uma análise muito objetiva e rigorosa, e posso estar enganado, mas parece que é assim que tipo, somos todos muito amiguinhos, estamos aqui amiguinhos e nós alimentamos uns aos outros e não saímos disto. E depois queixamos-nos todos que somos os 0,0 não sei quanto. Se calhar está na altura de nós olharmos para a sociedade, vigente, para os esquemas de sobrevivência do capitalismo, e dizer assim, bem. É porque o capitalismo tem esta coisa, não é? Que é uma enorme e uma grande sabedoria em absorver tudo que é diferente. E é isso que faz com que o sistema se perpetue, não é? É essa capacidade de absorver os movimentos que nos fazem frente. E portanto, nós se calhar temos que começar a pensar assim: espera aí, nós não podemos distribuir na FNAC. Não queremos distribuir na FNAC, não queremos distribuir na Bertrand, não queremos distribuir na Leia, não queremos nada com o Porto Editório. E concordo nisso, pá, correio. No nosso caso, distribuímos na FNAC. Mas se calhar, talvez uma das hipóteses de trabalho será criar uma outra rede de entreajuda também no campo do livro. Porque pode haver. Mas eu tentei responder ao Pedro. E que é o que tu fala, é a questão de base. É que não temos movimento anarquista em Portugal. Então temos que... E por isso é que nós podemos dizer, os livros vendem meia dúzia, ou as comunicações vendem meia dúzia, que não há um movimento anarquista. A grande questão é que tu colocas, quer dizer, a difusão das ideias anarquistas tem de ser feita, e o movimento, digamos, militante, entre aspas, ou sem aspas, tem de ser feito, e que infelizmente em Portugal temos sido incapazes de o fazer, desde o 25 de abril, pelo menos. Mas são incapazes, é porque realmente ele não é tão importante para... Essa coisa não tem pessoas, tem pessoas aí, quer dizer, podemos ter, cada um terá a sua opinião sobre isso, mas eu penso que aquilo que foi feito no século XIX e início do século XX, necessariamente, para quem tem uma visão, digamos, de anarquismo organizado, de anarquismo militante e tal, é a primeira coisa a fazer é difundir as ideias junto das pessoas, desse movimento popular, desse movimento de base, que é o que dará substância depois à auto-organização, à existência de espaços físicos, à existência de jornais, revistas e publicações que são difundidas, etc. Se isso não existir, nós estamos, efetivamente, muitas vezes, quando editamos Bakunin, estamos a editar Bakunin para anarquistas, para 100 anarquistas que existem em Portugal, ou 200 anarquistas. E isso nem acho que seja extremamente positivo, porque a maior parte deles já leram em edições portuguesas, francesas, ou em edições espanholas, estamos a editar para os mesmos. A minha visão é que teríamos que alargar a difusão das ideias anarquistas, no geral, revistas, publicações, livros e tal, a um movimento muito mais amplo, que é aquilo que tu falas, que é de gente que não diz que é anarquista, mas efetivamente tem afinidades libertárias. E muita gente que não tem identidade nenhuma, quer dizer, está-se nas tintas de ser Benfica do Porto. Quer dizer, eu sou eu e, portanto, eu tenho uma visão crítica. Eu tenho uma visão crítica das coisas, mas não assumo um autocolante no peito. E para essa gente. Porque essa é que é a questão. Acho que a nossa sociedade, o problema é um bocado esse, é que nos acomodamos às coisas prontas a consumir. Não há espírito crítico, porque as pessoas também não são levadas a isso. Eu acho que é importante começarmos todos, se nos importarmos com o que nós pensamos e se achamos que o que nós pensamos é importante para os outros, começarmos a pensar realmente numa forma de ir buscar companheiros que não sabem que têm, que se sentem muitas vezes mal por, em segredo, pensarem de modo divergente do que é socialmente ditado. E isso é que é o trabalho, acho que esse é que é um trabalho que eu acho que é importante fazer. Epá, depois que vai haver público para os livros, ou clientes, ou leitores para os livros, para outras coisas, claro que vai haver, já começa a haver em termos quantitativos. Isso é um assunto, digamos, já de militância em geral. Nós que editamos livros, digamos, não temos a pretensão nem de criar um movimento, ou pelo menos hoje não tenho a pretensão de criar um movimento, nem acho que eu tenho que terminar essas coisas das pessoas se organizar ou não organizar, difundir ideias ou não difundir ideias. Eu difundo à minha maneira o que entendo. Obviamente, que há um trabalho de base em relação à constituição do movimento anarquista, se quisermos e acharmos que isso é importante, mas isso é as pessoas que assumem essa militância que têm de fazer. Eu posso fazê-lo ou não, mas outros poderão fazê-lo ou não, por várias razões, cada um fará o que entende nestas coisas. Mas, da mesma razão que nas manifestações em Portugal não há número significativo de anarquistas presentes, ao contrário de outros países em que há uma presença massiva nas manifestações, também não há centros de cultura ou casas em número significativo, não há revistas também num número muito significativo, não há editoras num número significativo, porque tudo isto está a tornar umas coisas às outras, mesmo quando nós, não, no nosso caso, assumidamente, não queremos só trabalhar nem fazer coisas para anarquistas, gente de carteirinha e assumidamente não queremos, achamos que é mais importante fazer para, do ponto de vista mais amplo. No entanto, quer dizer, tudo isto está associado. Há menos gente libertária em Portugal, há menos gente radical em Portugal, nós sabemos, quer dizer, a realidade portuguesa é muito distinta da espanhola, da francesa e da brasileira. Portanto, agora, essa questão que tu estás a colocar é já uma questão do foro da militância, que vai muito além, e nada, que tem algumas coisas a ver, mas que não é especificamente, digamos, esta nossa discussão sobre o livro. Nós, digamos, como editores, queixamos, pronto, não há problemas também de leitores e tudo isso, mas é um problema geral da sociedade portuguesa, inclusive sem falarmos em anarquismo. Ou seja, quando os editores independentes em Portugal falam, e agora estão até a se reunir e tal, eles também dizem, Portugal há poucos leitores, há poucos, não é? Porque este problema não é só um problema do anarquismo específico, é um problema geral, quer dizer. Em Portugal lê-se pouco, há pouca gente a comprar livros, não é um problema, se esquece dos anarquistas, só que os anarquistas são uma parte dessa minoria, ainda são uma minoria maior. E, então, conforme vamos reduzindo essas minorias, vão ficando num número cada vez menos significativo. Mas, como eu dei o exemplo, essa gente do Bloco de Esquerda Eu acho que se lê mal. Eu ia pedir, estamos com o nosso tempo quase esgotado. Queria pedir às pessoas que têm uma palavra, muito rapidamente, José. Ontem, a propósito do Dix, falava-se de um conceito que muitas vezes faz estar presente das nossas preocupações diárias, que é a convivialidade. A convivialidade, para mim, quando vemos a situação do anarquismo em Portugal, logicamente a convivialidade pode-se pensar que é entre os anarquistas e os não são anarquistas. Porque eu quero lembrar que nos anos 80, e amanhã vamos falar nisso, nos anos 80 e 90, houve movimentos. Mas, de qualquer forma, houve movimentos, para passar um bocado da distribuição só, da distribuição literária. Movimentos, ou participando dos próprios anarquistas em vários movimentos, contra populares, contra a central nuclear de Saiago, contra a galitação. Pronto. Neste momento, o que acho que se perdeu um pouco, ou que está talvez a reganhar agora, é exatamente, além da difusão literária, além da difusão das publicações que já existem, são boas e podem estar assim, é a tal convivialidade informal entre anarquistas e não são anarquistas. É exatamente a questão de conseguirmos criar com o resto das pessoas movimentos de autodefesa, sem ter em conta que as pessoas são, têm o carinho anarquista ou não, mas de preferência quando têm, de facto, alguma, psicologicamente, alguma oportunidade connosco. Muito rapidamente. Sim. Não tem necessariamente a ver com o livro, mas eu, portuguesa, né? não é a literatura que me traz cá, não são os livros. É a vontade de saber mais sobre algo que eu trago dentro. E não é uma coisa que eu fui ler, é algo da forma como eu vivo. Então, sendo eu da região do Val do Ave, que é operariado, fabril, começo a expressões, há desenhos, há poemas, há coisas que me chamam, e há tipo uma ligação, há música, há coisas que nos unem. E que, a meu ver, eu posso fazer parte desta organização de um ciclo de cinema que faz-me mesmo muita falta estar no Porto e não ter uma base de um cinema em condições. Pá, vamos ver uma coisa e depois vamos conversar sobre aquilo. Não tem que ser só aqui, mas pode ser em espaços que finalmente começam a ser mais visíveis. Se calhar já havíamos, eu não conhecia. Faz-me falta isso. Faz-me falta mesmo a literatura infantil. Uma das vontades que eu tenho é, se calhar, escrever para crianças, mas eu não escrevo nada, eu só dou erros. Mas tenho esta ferramenta de pintar e desenhar e, pá, eu não tenho que ler os livros todos. Aliás, acho que... Eu sou obrigada a ler, então quero. Júlio, pá, estamos com o nosso tempo. Peço-te muita desculpa. Não, não, mas... pá, fala do Teseia. Tens qualquer coisa a dizer sobre um livro que achas que foi importante? Ah, sim. Pois sim, não vejo tempo, então. Isto é um livro que saiu agora recentemente. Este livro tem uma história, porque foi editado em 77, cá no Porto, aparentemente, mas numa edição muito reduzida, que corresponde mais ou menos a metade do que é o livro original. Esta história é uma história que não é conhecida. Quer dizer, é a história do que foi, do que mais profundo houve em Portugal em 74, 75, que foi o movimento autónomo dos trabalhadores e dos moradores. Aquilo que é conhecido por 25 de Abril é apenas, normalmente, e o que é difundido e o que vem nos manuais escolares, etc., de história, é a mudança do regime ditatorial para o regime democrático, como uma coisa altamente virtuosa, não é? É isso que se chama a Revolução Portuguesa. A Revolução Portuguesa, para mim e para a maior parte dos que estamos aqui, com certeza, não foi isso. Houve, de facto, uma revolução, ou por outra, houve uma tentativa de revolução, houve um movimento revolucionário social que acabou com o contragolpe de 25 de novembro de 1975. E o que é comemorado hoje em dia, na data do 25 de abril, normalmente, quer dizer, para as entidades oficiais, é o 25 de novembro. É o contra-golpe. É aquilo que acabou com o movimento revolucionário dos trabalhadores. E eu chamo a atenção para este livro, gostava só de falar de 5 minutos, porque bibliograficamente nós não dispomos desta história. Quer dizer, esta história, aqui há 3 ou 4 anos, talvez, uma investigadora, a Raquel Varela, publicou um livro chamado O Povo na Revolução. Só que tem uma desvantagem, é que o ponto de vista dela é leninista. Quer dizer, ela não assume, na descrição que faz, naquela narrativa que faz, não assume o movimento, a autonomia do movimento. Este movimento que se criou, imediatamente a seguir ao golpe de Estado, de 25 de abril de 1974, este movimento foi espontâneo do movimento dos trabalhadores, da sua auto-organização. Quer dizer, e foi, como devem saber, foi criada uma palavra num léxico político internacional que não existia, é a palavra apartidário. Foi criada em Portugal por este movimento. autónomo, porque era um movimento que não tinha uma ligação direta, podia ter alguma ligação direta, por exemplo, através dos sindicatos, com os partidos políticos, mas rejeitava a influência e o dirigismo dos partidos políticos, a começar pelo PCP, naturalmente, mas do PS, inclusive de boa parte da extrema-esquerda, não é? Também, cujo propósito era dominar o movimento e chefiá-lo. Ora, este foi um movimento sem chefes. Esta parte, isto tem a ver com a história, a nossa história libertária, como dizia o Zeca Afonso, é muito organizada. Mas há alguma coisa, quer dizer, e este movimento de 74-75 faz parte da nossa história libertária e é um espólio que não podemos perder. Portanto, chamar a atenção para o facto de este ser o livro que retrata este movimento e, portanto, nesse sentido, acho que é um livro essencial, quer dizer, é curioso ter sido escrito por um estrangeiro é um velho amigo, que nós fizemos parte do mesmo coletivo, que era o Coletivo Combate, que foi um grupo organizado em Lisboa e no Porto também tinha uma sede aqui no Porto, na Rua do Breiner. Tínhamos uma livraria em Lisboa, outra aqui. E o nosso grupo, digamos, o que fez foi dar voz. Tínhamos um jornal, o grupo chamava-se Combate, por causa do nome do jornal. Foi dar voz a esse movimento autónomo e defendê-lo como um movimento autónomo. Quer dizer, o único texto que nós publicávamos em cada jornal era apenas o editorial. Era, enfim, relativamente circunstancial. E, portanto, foi uma atividade que levámos a cabo. Tem muito a ver com, por exemplo, com documentação oral, porque a maior parte dos textos publicados no jornal Combate eram emanados diretamente das comissões de trabalhadores e de moradores, das experiências diretas, inclusivamente nós publicávamos aquilo com que não estávamos de acordo. Muitas vezes as opiniões políticas das pessoas que eram entrevistadas não coincidiam necessariamente com as nossas, não é? Mas não era por isso que nós íamos fazer censura e não publicar essas partes. Portanto, só digo isto porque o Phil Mailer foi um dos membros desse coletivo. Éramos um coletivo internacionalista, naturalmente havia alguns companheiros que eram estrangeiros. O caso dele tinha a vantagem de, quando se deu o 25 de Abril de 74, ele já vivia em Portugal há cerca de um ano e meio. E, portanto, já conhecia a sociedade portuguesa, tinha amigos portugueses da oposição e tinha uma grande, digamos, sensibilidade às questões sociais. Aliás, ele era anarquista já anteriormente e veio para Portugal porque teve contacto com desertores portugueses que ele conhecia na altura. Ele vivia em Nova Iorque, fazia lá parte de uma organização, enfim, podemos chamar anarco-situacionista, e foi em contacto, foi contactado, por acaso, não é? Aquelas coisas que acontecem assim, em Nova Iorque, por um grupo de desertores portugueses, que é lá fazer qualquer coisa, e gostou muito do contacto com eles e tornaram-se, enfim, simpatizaram mutuamente. E ele depois, eles disseram que em Portugal estava para acontecer qualquer coisa de importante, e ele disse que já ouvia falar nisso há anos, pá, e que devia ser uma esperança deles e tal. Mas depois começou a informar-se melhor e achou que devia ir para Portugal. Então veio de Nova Iorque para Londres, não sabe, na altura, para Portugal, e trabalhou como professor de inglês, e, portanto, passou a viver cá e a viver as coisas do antifascismo. É só isto. É pena, gostava de que tivéssemos um bocadinho mais tempo a ver o jogo. Vieram avisar que já estava a começar o debate pela opinião cooperativa lá à base, lá embaixo. Claro, não vou falar.